Tudo que eu fiz me aguarda bem perto do cais. Pelas marginais, intocando a Mac no banco de trás. Inalando a droga, se o relógio marca horas iguais. Like o cais, like o cais. Um de cada cor, um de cada cor. Olha, ela fechou. Pra gastar com o Dior. Top, top, top, ser minha baby. Só pra viver no limite. 7 CL a 200. Ela quer que eu chegue em 20. Quer atenção na troca de prazer. Me fala o que cê quer fazer. Lingerie, carmesim, boca lipitinho. Pedindo no copo as doses de whisky. Conheço seu corpo, apontada ali. Você pede pra mim. Dentro da SUS, peito, bunda, cara, bicho. Cara, bicho. Estalo, bique. Mais um clique. Te vi descendo slow. Me entorpeci de novo. Aguardo mais um voo. Com a mão pelo seu corpo. Eu sei que eu não sou bobo.